Eu vou falar o nome de vocês, vocês vão repetir só um. Eu, só para eu sincronizar os áudios, tá? Arixu, diga eu. Eu. Júlio. Eu. Camila. Eu. Então eu vou aqui para a aberturinha do cast, eu improvisar com a rola aqui e a gente já vai pro papo. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Interlude. Eu tô viajando, é assim mesmo? Eu já esqueci, tá tanto tempo que eu não tô gravando direito que eu não sei mais como é. Pelo amor do Senhor Spock, solta essa abertura logo de cheio. Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados, carregando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, seu capitão, e aqui comigo a minha estimada e fiel imediata, Holly. Estou aqui, senhor capitão, para cumprir meu dever em manter tudo em ordem, como sempre, plena, linda e absoluta. E modesta. Modesta é meu nome do meio. Sempre. Não sei nem se tem um último nome, mas com certeza o do meio é Modesta. Então, Holly Modesta, eu gostaria de saber para que estamos reunidos hoje, neste episódio? Além da óbvia resposta de estamos aqui para gravar um papo e manter o podcast no ar, estamos aqui para mais um de nossos habituais episódios de indicações. Mas não indicações quaisquer. Não, senhor. Vamos falar sobre alguns universos que exploramos neste período de tempo e que valem a pena serem conhecidos. E para falar sobre esses fabulosos universos da literatura, para sermos mais específicos, chamamos aqui o nosso querido sabichão do pão de queijo, o navegador Airechu. Fala pessoal, vamos lá para mais indicações. O nosso host em fase de treinamento, Júlio Barcelos. Ah, gente. Estão acompanhando aí a indicação do povo. Vim para poder complementar. E mais uma vez conosco, a autora, roteirista, blogueira e mãe do jovem Link. Já vi. A Camila Loricchio. Olá, pessoas. Vim indicar leituras maravilhosas. Espero que sim. É esse o nosso time de hoje, devidamente apresentado. Agora faça o seu trabalho e dê seguimento ao nosso programa, Capitão. Muito bem, pessoas. Então, senhor Airechu, você estava falando com tanta vontade sobre seu livro que indicaria durante este programa antes da gravação que eu gostaria que o senhor começasse a falar, então. Airechu, qual foi o universo que o senhor visitou dessa vez? Nossa, agora você me apertou, porque o livro é tão cheio de coisa, o que eu vou indicar, que fica até difícil situar ele em algum espaço ou em algum tempo. Mas é um livro com ficção científica. O autor dele fala que não é um livro de ficção científica, é um romance com ficção científica. E ele se chama O Fundo do Céu, do escritor argentino Rodrigo Fresán. O livro foi publicado no Brasil em 2014 pela Cossack Naif e ele é de 2009. Eu não conheci o autor, eu comprei esse livro meio que naqueles saldões loucos que a Amazon tava fazendo um tempo atrás, e eu vi ele lá, achei a capa bonita, li a sinopse, não entendi muito bem do que era, mas eu falei, ah, deve ser um sci-fi da hora aqui, eu vou comprar porque tá barato e saldão, eba. Aí eu comprei o livro. Foi uma época de muito consumismo, né? Foi, oh, saudades daqueles tempos. Também fiz isso. Mas enfim, aí eu peguei ele pra ler outro dia aqui, meio que sem ter nenhuma expectativa do livro, e eu demorei pra entrar na história do livro, porque ele não tem chão, ele fala sobre o fundo do céu, mas você leva um tempo até se entender do que é a história, de como que o livro é estruturado e tal. Eu posso comentar de um modo que não vai atrapalhar a experiência de ninguém, porque não tem como. A Camila chegou a falar algo aqui sobre experiência, é o que vale dele é a experiência, não é tanto a história, não é tanto os personagens individualmente, aquela jornada que você faz página a página, devorando cada pedacinho que ele te conta, cada metáfora que ele faz. É o que faz o livro valer a pena. E eu terminei de ler ele, fiquei muito satisfeito com o autor, com a prosa dele, com a forma dele narrar. E eu até quero ler mais coisa dele. Mas infelizmente no Brasil ele só tem mais um livro publicado, se não me engano, pela Conrad. Tá esgotado e depois eu vou atrás. Enfim, mas sobre o Fundo do Céu, ele é dividido em três partes. E em cada uma dessas partes é um narrador diferente. E são três narradores que eles são amigos, fãs de ficção científica, mas é aquele tipo de fã nerd ao extremo e viciado e que quer ler tudo, quer entender tudo, que sabe as referências, que vai em convenções. Então é um livro bem fácil de você se identificar com ele, principalmente se você gosta de ficção científica. A vida deles não dá pra falar muito da vida, porque a de cada um toma um rumo diferente. E você só vai entender conforme você vai lendo. Um deles se torna escritor, o outro vai trabalhar no exército e tem a garota. A garota acaba sendo um ponto de união entre os três, porque existe um romance entre os três. E é uma coisa muito bem trabalhada ao longo do livro, porque não é aquele típico triângulo amoroso em que ela vai ter que escolher entre um dos dois. Eles são primos, é o Isaac e o Erza, eles são primos e eles já frequentavam esse tipo de convenção antes, e um dia eles descobrem ela lá também, naquele ambiente predominantemente masculino, e ela é uma novidade, e eles se encantam por ela, os dois se apaixonam por ela, mas essa paixão dos dois não cria inimizade, nem nada do tipo. A forma como o livro trabalha isso, eu vi um pessoal comentando até que seria um tipo de poliamor, assim, no livro, no desfecho, isso fica um pouco mais claro, mas ao longo do livro é um pouquinho mais tênue essa linha, assim, eu não saberia definir direito se é esse o tipo da relação dos três, não, mas é muito bonito, eu achei que foi genial pro autor não se enveredar por aquele caminho que a gente já conhece do triângulo amoroso, da disputa, do vai e volta, não, o foco do livro é outro, mas do que é o livro, então, ele é de tudo e de mais um pouco, e do que envolve a ficção científica, o avanço tecnológico, o progresso da civilização humana, e ele usa metáfora sobre o espaço, sobre a ciência, sobre a própria literatura também, sobre autores de ficção científica que os personagens e o próprio autor admiram. Tem um livro dentro do livro, naquele estilo Necronômico, ou o livro amarelo lá do Rede Amarelo também, que ele ajuda a contar uma parte da história. Esse livro é de autoria de um dos personagens também, e alguns dos trechos dele aparecem, e você fica meio confuso sem entender se aquele trecho daquele livro é da realidade daquele universo, ou se é uma ficção dentro da ficção. Como ele não segue uma ordem cronológica e é narrado em primeira pessoa, ele fica indo e voltando entre eventos. Aí você vai ficar um pouco perdido assim com a cronologia dele, o que veio primeiro, o que veio depois, mas quando você termina de ler, quebra-cabeça vai estar montado, você vai ter entendido e vai ter valido a pena a jornada. Eu tinha comentado as metáforas, uma das coisas mais bacanas de ler dele é alguns parágrafos assim que pegam assuntos aleatórios. Ele chega a falar de guerra, chega a falar sobre pesquisa espacial, sobre compara a religião, a invenção da religião com o monstro lá, o Frankenstein da Mary Shelley, e é bacana como é que ele faz essas associações, assim. Cada parágrafo dele dá praticamente pra você explorar um assunto totalmente diferente, inédito, que não tem tanto a ver com uma trama, mas te dá bagagem, te acrescenta e faz você pensar. É um livro literalmente pra você sair da caixinha e viajar um pouco, se livrar de qualquer tipo de padrão que tenha. E se você gosta de ficção científica também, ele é repleto de referências. Você vai encontrar comentários sobre 2001, sobre o Planeta dos Macacos, sobre Star Trek, sobre Guerra nas Estrelas e esse monte de coisa que a gente adora, assim. Autores clássicos são citados, alguns você sabe que são aqueles ali, tipo o Lovecraft, mas no livro ele tá com outro nome, porque na cabeça daquele personagem aquela seria uma realidade paralela e os autores teriam outros nomes, mas tem uma hora que dá a impressão de que ele viajou no tempo e não, e que os autores agora são outros e são os que a gente conhece. Tem Philip K. Dick, ele chega a citar o Arthur Clarke por causa do 2001 também citado. Tem um trecho inteiro que é sobre quando o Erza e o Isaac, lá os protagonistas, viram 2001 e eles estavam afastados um do outro na época, porque já tinha passado o período da infância, aquele período de adolescência em que eles estavam aficionados por ficção científica e cada um tinha seguido um rumo na vida, mas quando eles viram 2001 é tipo um marco ali, um reencontro com aqueles que eles foram no passado e que eles não deveriam ter deixado de ser, né? Aqueles jovens sonhadores que almejavam um futuro melhor e coisa do tipo. E aí, no mesmo dia em que eles assistem um filme lá por causa da estreia, um liga pro outro, eles voltam a se encontrar. É bem poético o livro, assim, nessa parte. Poético, metafórico, é um pouco viajado também, mas é um livro bem interessante. Me tirou do chão, me fez ir literalmente para o fundo do céu ali enquanto eu lia. E é por isso que eu tô recomendando. Terminei de ler ele como favorito. E se ficou confuso, é porque o livro é confuso mesmo, mas vale a pena a experiência da confusão que você vai ter com ele. Caramba, falei um bloco inteiro. Já que tem uns livros que fazem a gente dar uma viajada e eles dificultam muito a gente falar sobre, né? Eles te deixam numa vibe que você fala, não, só lendo pra você saber mesmo o que que tá acontecendo ou como é que você pode se sentir depois disso. Eu acho isso muito legal. O cara tem que ser muito habilidoso pra fazer isso, né? Eu acho assim, a história do com início, meio e fim... dá a impressão de que ela é mais fácil, você já tá preparado o desfecho ali ao longo do desenvolvimento. Mas quando você pega um livro que é todo picotado, todo retalhado, que ele chega a comentar aqui num trecho que a ficção ela não deve ficar restrita a um tempo único, a um passado, a um presente, a um futuro. O livro dele, ele tentou colocar todos os tempos ao mesmo tempo. Eu achei isso muito, muito genial. E você tem que ser muito bom pra você fazer isso e conseguir fazer isso no livro e o livro ser interessante, manter a pessoa presa na leitura, mesmo ela se sentindo perdida ali, mesmo ela se sentindo deslocada com o que tá sendo narrado. Teve momentos que eu falei, não sei pra onde que ele tá indo, mas tá muito interessante, vamos embora, vamos ler mais um pouco. Não sei pra onde tá indo, mas bota o fé. Eu cheguei a comentar da infância deles. Tipo, o livro não começa narrando a infância dos personagens, já começa com um deles já aposentado e falando que detestava o que ele fez na vida dele, que foi escrever romance de ficção científica a vida inteira. O Isaac, ele se tornou um autor de ficção científica renomado, reconhecido e tal. Mas o que ele queria mesmo era meio que ter publicado aquele livro lá que eu comentei, que é a ficção dentro da ficção. É o que ele queria ter publicado. Aí ele comenta disso e ele fala que ele não é digno daquele título. E tem coisas assim. Aí depois ele volta pra infância, ele volta pra adolescência. Aí tem uma hora que você fala assim, não, agora ele tá no fim do universo aqui, no fim de todas as coisas, e tem um desses personagens que tá no fim de todas as coisas me contando aqui. Acho que é no terceiro capítulo, um dos personagens vai contar os vários fins do mundo que tiveram, né? Aí ele fala, teve a erupção num vulcão famoso lá na Itália, que o nome eu esqueci, mas Vesúvio. Que tem uma cidade inteira e a cidade tá preservada até hoje, esqueci o nome da cidade. A Camila está certinha, foi o Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia. Tem um filme lá com o João das Neves, mas nem vale a pena falar. Continua aí o papo sobre fim do mundo. Aí teve o fim do mundo lá, o fim do mundo pra religião cristã foi não sei quando. O fim do mundo maia, o maia estão inventando porque é 2012. Mas enfim, tem aquelas previsões que tem de fim do mundo o tempo inteiro, ele vai comentando um monte assim. Aí tem uma hora lá que ele fala dos nazistas, que eles venceram a guerra e não tinha mais nada pra eles destruírem. E eles viram que o que eles fizeram foi uma idiotice sem tamanho e eles destruíram eles mesmos e não sobrou ninguém. E foi a melhor coisa pro mundo que se viu livre dos humanos. O livro não termina assim não, isso aí é só um dos possíveis fins do mundo dentro da infinidade de fins do mundo que são possíveis no universo desse livro aqui. É assim, só lendo pra saber, mas é muito interessante. Cada parágrafo dele dá vontade de ser com um marcador lá, né? Falar, eu preciso voltar aqui e ler isso de novo, porque é maravilhoso. Essa vibe de finais diferentes me lembra um pouco que o pessoal, o Bioman fizeram no Day Tripper, né? Não sei se sim, já leram. Eu li. Lembra que, tipo, cada começo é uma data e uma possibilidade de morte do protagonista, né? Exatamente. E tipo, isso não é spoiler, é só como a história é, e é uma experiência completamente diferente. Dá aquela impressão de qualquer dia da sua vida, por mais especial que seja, ou por mais banal que ele seja, pode ser o último. E como seria o seu... Tem aquele lance lá dos obituários, né, que são escritos ao final. Que ele escrevia obituário, né? Isso. E ele fica pensando qual seria o obituário que eu escreveria sobre mim pra esse dia. Alguma coisa nessa pegada, assim. Mas nesse O Fundo do Céu tem essa pegada de fim do mundo, mas é num trecho só. E depois ele volta, ele esquece o fim do mundo e volta a falar de algo que seria o presente ou o passado. Ou um tempo em que não existiam nem seres humanos e o universo estava começando. E talvez alguns aliens vieram aqui na Terra e deram início à civilização. Aquela coisa meio 2000 e também meio alienígenas do passado. Fica tudo muito confuso quando você tenta entender esse todo, mas é um todo muito bacana de você estar imerso nele enquanto você está lendo. Nossa, muito joia. Recomendo. Não sei se vocês vão conseguir comprar, porque a Kozak fechou, a Amazon vendeu tudo e quem tem o livro está pedindo absurdos por ele. Mas tem outros meios aí que... Mas talvez... Eu estou percebendo que bastante editora comprou os direitos, né? Então talvez a gente consiga ter acesso de novo a livros da Cossack nessa vibe, assim, de outras editoras e outras edições. Esse, eu acho que ele seria perfeito pro catálogo da Aleph. Se a Aleph não tiver comprado e alguém da Aleph ouvir, ô, compra esse aqui que combina direitinho. Você pode... Se você leu todos os autores lá do catálogo da Aleph, Kurt Vonnegut, o Asimov, o Clarke... Esse livro aqui faz referência a todos eles de um jeito muito especial. Seria tipo uma ode à ficção científica que o Rodrigo Frezão fez. E para aquele público de nicho ali, que gosta de ficção científica, é um livro perfeito, porque você vai ler, vai reconhecer as referências, vai rir delas. Ele não é condescendente com a ficção científica, né? Ele sabe que ela tem problemas, né? Aquela coisa da representatividade. Ele usa a protagonista feminina para falar disso, da questão lá do racismo também, quando ele fala de raças alienígenas. Aí ele meio que dá aquela idolatrada lá, louca nas raças alienígenas, mas tipo, a pessoa que tá falando aquilo é um humano, e não faz sentido ser humano e tá colocando aquela raça lá como superior e você como inferior por uma questão de gosto pessoal. Ele tem umas críticas assim pontuais também ao próprio gênero também, né, que não tá livre desse tipo de coisa. Tá incluído no livro e eu acho que é uma experiência completa assim para quem gosta de ficção científica, ficção especulativa. Merece estar tá na estante ali do lado daqueles autores clássicos lá e dos novos também. Enfim, é um livro que dá pano pra manga. Fantástico. Eu percebi aí, eu vi, pelo tanto que você falou, dá uma curiosidade você tentar entender esse tempo e não tempo, a pegar as referências, ver como ele trabalha a ficção científica, a ficção especulativa toda, não só ao redor da obra, como dentro do texto dele, assim, deixa a gente curioso mesmo. Tem uma frase genial aqui que eu acho que todo escritor vai adorar ler ela no livro, porque um dos personagens é escritor, né? Ele fala assim: escrevemos para nos vingar da realidade. Aí eu, puta merda, que frase genial. Você não tem como controlar a sua realidade, por que você não pega uma caneta e escreve, faz da realidade o que você quiser, né? Se vinga ali da sua realidade. Eu achei isso de um brilhantismo único, assim, no livro. Ele é cheio dessas pequenas frasezinhas assim, que te fazem você fechar o livro e ficar viajando naquilo, né? Admirado com a genialidade daquelas palavras ali, né? Como eu não pensei nisso antes? E o Ace tinha comentado outro negócio, eu me perdi que eu ia falar também, mas... Desculpa. Bolei aqui. Foi mal. Não, mas é que você falou, dava pra acrescentar ao que você tinha falado. O Júlio também ia falar alguma coisa. Eu só ia comentar que ele parece ser o tipo de livro que vai gerar uma experiência meio que única pra cada leitor, né? Dependendo da forma que o leitor faz a leitura ali, interpreta o que o autor está querendo passar ali, pode acabar gerando até um ponto de vista diferente pra poder gerar a discussão, né? Não sei, aí sou eu também imaginando, que eu não li ainda. Quando eu vi a nota no Scoob dele, eu fiquei meio receoso. Eu falei assim, esse livro não é grandes coisas, porque o pessoal não deu nota muito alta aqui. Tava nota menor que 4, geralmente quando tá nota menor que 4, aí eu já fico com o pé atrás com o livro lá no Scoob. O pessoal do Scoob é meio tendencioso. Mas aí eu fui ler e eu já falei, não, o pessoal tá sendo injusto, essa nota dele tinha que ser maior, né? Eles não abraçaram a vibe do livro. Não entraram na vibe do livro. Eu acho que assim, vai ter gente que vai ler e vai odiar, e vai falar que é maçante, que não sai de nada pra lugar nenhum, mas eu entendi qual que era a proposta dele também, né? Ele exige um pouco daquela coisa assim, você compra essa loucura inicial aqui, até porque é muito interessante toda loucura inicial, cada pequeno detalhezinho da loucura inicial, mesmo que não faça sentido, depois quando aquilo começa a se encaixar, você vai montando o todo, ele fica muito mais interessante assim lá, da metade pro final, mas não é todo mundo que tá disposto a fazer esse investimento, né? A pessoa quer uma ação, quer um plot se desenvolvendo rapidamente, ela quer um norte ali pra trama. Então se você tá procurando por isso, talvez esse não seja o livro mais indicado. Agora se você tá querendo uma leitura ali despretensiosa, mas que pode acabar te conquistando aos poucos ali, e se der tempo pra ela, ela vai fazer isso com você. Você vai chegar ao final e vai falar, que livro maravilhoso. Não tem outro termo pra ele, não. Mas você falou do negócio do Scoob aí. Mas é porque separar que o leitor médio, ele tá acostumado mais com a história, seja objetiva, entregue aquilo que ele esperava, criou expectativa sobre a obra, tipo, ó, ele vai me levar daqui até aqui. E se o livro foge um pouquinho da regra, o leitor médio vai dar uma nota ruim, porque a experiência dele não vai ser boa, porque foi totalmente oposto àquilo que ele tá esperando. Agora, se a pessoa pega um livro para ler, como você pegou, para tentar entender a proposta do livro, a viajar no que o livro se propõe a entregar, É, a pessoa pode aproveitar melhor a coisa, sim. Eu vou lhe confessar que eu nem olho as notas dos livros que eu vou ler no Scooby. O máximo que eu vou fazer é uma resenha, principalmente se ela tiver bem escrita, explicando detalhe por que gostou, por que não gostou, porque tem gente que bota, ah, esse livro é muito ruim, não sei. Ah, ele fez isso e aquilo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Se botar só o resumo e não botar nada sobre o livro, que ele fez. Mas tem muitas dessas coisas, né? Tem livro que não é pra muita gente. Tem livro que é geralmente... Uhum. Tem gente que abraça as propostas, tem gente que não abraça, o que também não tem problema. Uhum. A quantidade massiva de livros serve justamente pra servir a todo mundo, né? Eu acho que isso ficou mais fantástico. Mas tem os livros que são mais complicados nessa vibe de você falar, tipo, não é pra todo mundo. Não, você tem que estar muito abraçado na proposta pra conseguir curtir, senão não pois vai é. Ser uma leitura agradável. E aí não vai ser legal nem pra pessoa, nem pro livro, né? É, porque ela vai falar mal, vai queimar o livro, o autor, e sendo que alguém lá vai ler e vai falar, não, genial, melhor coisa da vida, Eva, favorito. Assim, a questão que das... esse livro polêmico, né? É, a questão das notas lá, eu acabo olhando porque abro o perfil do livro e a primeira coisa que eu vejo é a estrelinha lá. Apesar de eu não levar muito em conta também, não. Geralmente é o nome ou a capa, esse tipo de coisa me chama mais atenção do que a nota lá no Scoop. Eu só acabei vendo porque ele gera aquele tipo de comentário 880, né? Amei demais ou odiei demais. Não tem muito meio termo com ele. Apesar da nota lá tá no meio termo, mas acho que é por isso, né? Muita nota boa, muita nota ruim, ele fica na posição de livro médio ali. E isso é só ver o livro como mediano, você falar, não deve ser grandes coisas esse livro. Mas às vezes não, um livro de extremos ali, né? Ele é um livro bem... É que nem você pensa na imensidão do universo, né? Você tem aqueles voids, assim. Os extremos entre uma galáxia e outra, ele é bem, tipo, no meio. Uma galáxia gosta, uma galáxia não. Exatamente. Ah, deve ter, eu não vou lembrar aqui agora, mas certamente é esse tipo de metáfora que você usou aí, vai ter algum paralelo com o que tem no livro também. Louco. É que eu comecei um agora do Doctor Who, daí eles falam exatamente sobre esse espaço intergaláctico. Aí eu fiquei tipo, opa, dá pra fazer correlações. Ele não tem nenhuma rédea pra segurar ele. A mesma hora que ele tá falando do homem pisando na lua, ele tá falando de raios cósmicos, ele tá falando de buraco negro. Aí ele vai falar de um comprimido que deixa a pessoa muito alegre, admirável mundo novo, manda lembranças, alguma coisa assim. Tem um outro que faz a pessoa esquecer, e aí, tipo, ela quer esquecer, mas ela quer lembrar se ela já tomou o comprimido pra esquecer. Tem muita... Ah, fantástico. Tem muita coisa nessa pegada, assim. Tem hora que você fica assim, eu tô lendo ficção científica, eu tô lendo um romance, eu tô lendo um livro de aventura juvenil... ou é uma distopia, porque ele consegue passear por vários estilos, assim. Eu tinha falado lá que ele é uma ode à ficção científica, tem muito conceito de ficção científica, mas ele não é necessariamente um livro de e exclusivamente ficção científica. Tem muita... tem muita nuance ali nele, ali que daria pra você classificar ele de várias formas. Ah, leiam, gente, chega. Eu não vou ficar fazendo mais cartaz do livro, não. Leiam, aproveitem e me falem. Então vamos seguir aqui com nossas indicações. Eu vou dar espaço para que a Camila dê prosseguimento. Então, Camila, qual universo você visitou neste período de tempo? Bom, a minha indicação vai ser um livro que eu li agora no comecinho do mês, mas me marcou. Porque foi aquele livro certo na hora certa, assim. Eu tava num momento meio entre bloqueios de escritor, assim, meio frustradona com o que eu tava produzindo. Não tava saindo, sabe? Aí eu olhei pra minha estante, o livro olhou pra mim e eu falei, ah, vai você mesmo, gato. Você é curtinho, tava entre duas ressacas literárias também. Então, eu peguei A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. É um livro sobre escrever. É um livro sobre ser escritor, sobre a imaginação, que seria, no caso, A Louca da Casa. E é uma loucura esse livro, porque, assim, ela começa a falar, aí, de repente, ela começa a falar da década, acho que década de 70, quando ela conhece um cara, e, tipo, ela não falava o mesmo idioma que ele, e daí você fica, caramba, isso aconteceu, ele era um artista de Hollywood e tudo mais, porque essa autora é espanhola. É uma viagem, assim, é um meta-livro, ela consegue fazer referência a Goethe, a uma porrada de gente, assim. Ela faz um panorama sobre o que é ser escritor, o que é escrever, como você tem diferenças, essas loucuras que é o fato de você atuar como um criador, né, de um combinador de palavras aí, né. E o que tipos de escritor, como é que as pessoas são diferentes. Ela começa a xingar pra caramba. Quem que ela xinga? Tolstói? Ai, peraí. Ah, acho fantástico. Porque ela começa a falar, quando tem eventualmente um momento que ela começa a falar da questão feminina na literatura, tanto de ser escritora, principalmente aquela pergunta quando você faz, existe literatura de mulheres? E você fala, ah, babaca. Mas ela foca um capítulo inteiro só sobre as mulheres dos escritores. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, tava lá, mas a esposa, ela tava lá. Então, geralmente, você cria uma persona dessa esposa, né? Essa esposa é única, é a esposa dos escritores. E ela vai estar presente para vários parceiros, as famosas musas, as formidáveis que deixam o cara ficar inspirado e tudo mais. E ela coloca a esposa do Stevenson, né? Do Médico e o Monstro, que ela é considerada um monstro. Porque ela era mais velha e falavam que ela era horrível e tudo mais. E daí ela pega os fatos disso e fala, não, mano, ela não era uma pessoa ruim. É, só que a história retratou ela dessa forma. Ou a esposa do Tolstói, era do Tolstói mesmo, que ela fala mal pra caraca do Tolstói. Ela fala que ele era genial, mas ela fala muito mal. Era um indivíduo insuportável de acordo com ela. Então ela intermeia toda essa vibe de frustração, de como é você produzir, de como é você ser escritor, como é você escrever, os percalços, os dramas, tudo com referência. Então ela começa a referenciar um monte de autor, um monte de trecho, um monte de coisa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assim, é uma aula de como a gente deveria fazer isso na academia. Já começa aí. E é um livro curtinho. Assim, é impressionante a quantidade de gente que ela consegue citar. E cada um falando sobre a sua própria vontade e o seu próprio estilo de escrever em, tipo, 170 páginas. É uma coisa completamente absurda. A capacidade dela de juntar tudo isso. E ela vai fazendo um entremeio entre uma própria autobiografia. Só que, assim, todas as partes que ela escreve sobre escrever, onde ela referencia e cita e tudo mais, são reais. Mas a parte que é a biografia não necessariamente é real. Isso é interessante. Não, é muito louco, porque assim, você não pode confiar nela enquanto você tá lendo. Então você vai abraçar essa vibe, principalmente ela conta, ela começa a falar do tal M, que é esse cara, um ator famoso com quem ela se relacionou na década de 70, nessa época aí, que ainda tava na ditadura do Franco, né? E então ela fala um pouco também disso, de como foi viver na ditadura e tudo mais, e ela vai contar três versões da mesma história. Porque a primeira você lê e você fala, caraca, aconteceu isso, mano, que louco, quem será que é esse ator famoso que ela pegou? E ela nem falava o mesmo idioma dele e tal, e depois ela encontra ele numa entrevista, quase que eu fui caçar. Que, entrevistas Rosa Monteiro, quem é essa mulher que atravessou na vida dela? Stalk. Porra, não, deu vontade, né? Aí eu falei, não, eu continuei lendo, porque eu li nisso 2 dias, eu não consegui parar de ler o livro dela. Assim, foi um livro que você começa e ela começa a falar basicamente o seu idioma, então você começa a ficar meio louco, né? E aí, de repente, ela começa a mesma história. Não, porque na década de 70 eu conheci um ator famoso de Hollywood que chamava M. E aí ela conta uma história 100% diferente. E eu fiquei tipo, o quê? O que tá acontecendo? Tipo, era outro M? Deixa eu contar essa história. É, você fica muito, não, pera, eu voltei literalmente a falar, não, eu já li sobre esse cara, por que ela tá falando dele? Será que é um erro da gráfica? Eu pensei nisso, porque era meio parecidinho a introdução. Aí eu falei, tá, vamos continuar lendo. Aí ela mudou a história inteira. Aí eu fiquei, peraí, quê? Aí você volta, ela começa a continuar a falar sobre escrever e tudo mais, tipos de escritores e não sei o que, como dizia Nabokov e não sei o que, daí você vai indo, beleza, tô absorvendo esse conhecimento. Ela, então, porque na década de 70 eu conheci o M, e daí você fica, de novo? 3 vezes, mulher, o que tá acontecendo? É um loop temporal. É um loop temporal porque, assim, ela fala que a imaginação é a louca da casa. E, então, ela coloca de forma muito bem-humorada todos esses percalços, assim. Tipo, se você escreve, ou se você quer escrever, ou se você já passou por algum momento em que você teve que escrever alguma coisa na sua vida e você teve que se deparar com por que que eu não tenho retorno, ou será que o jeito como eu escrevo é o certo? Ou será que, tipo, eu sou realmente louca de pensar coisas estranhas neste momento em que eu escrevo? Tipo, poxa, eu tô fazendo assassinato, o que está acontecendo, né? Você fala, tipo, eu não lembro quem que comenta aqui, tipo, a barra de... O histórico de busca de um escritor é uma coisa mais absurda, né? Porque você consulta, sei lá, tráfico de drogas na Lituânia, um negócio assim, tipo, do nada, tá ali, um histórico de busca. Umas coisas muito loucas. Eu não lembro quem comentou, eu lembro de ter lido isso em algum lugar. E ela coloca uma citação que eu achei muito boa, até separei aqui pra vocês, porque você fala, poxa vida, né? Ela coloca um parágrafo inteiro quando você pensa... Sabe, a gente que escreve, a gente fala, poxa, eu escrevo bem. Você pode falar, não escrevo muito bem, não sou uma pessoa muito boa, mas escrevo bem. Escrevo aqui, escrevo lá. A gente tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente desgosta na nossa escrita, né? E aí você chega num ponto de pensar, poxa, eu acho que eu escrevo melhor que fulano, ou que fulana, ou alguma coisa assim. Tipo, por que que fulano é lido? Alguém acha que ele é bom? Ou, por exemplo, o pessoal que dá nota no Scooby, sabe? Você vira e você fala, caraca, né? Tem uns livros que você fala, puta, mas tá com umas notas boas, mas não gostei. O que que tá acontecendo, né? Será que o problema sou eu? E a gente pensa que, tipo, ah, isso é uma dúvida de boa, porque quem sou eu na fila do pão, né? Não sou ninguém. Nem tem pão direito, ultimamente. Mas aí, ela coloca uma citação do Goethe na autobiografia dele. Porque, tipo, ela menciona o Rudyard Kipling, não sei se é Kipling ou Kipling. E ele fala, descobri não sem dor que qualquer mente capto era capaz de escrever. Então ele fica muito frustrado quando ele descobre que qualquer um consegue escrever. Eu não sou especial por isso. O que está acontecendo? Que frustrações que eu passo, né? Por ser assim. E aí o Goethe, ele comenta um pouco da infância dele, que ele falava, ó, os meninos iam lá, se reuniam no encontro dominical e todo mundo fazia um versinho. E daí ele ficou muito inquieto, porque tinha um garoto que ele era muito ruim, mas ele achava que ele escrevia muito bem. E aí ele para e fala, poxa... Eu escrevo melhor que ele, mas ele acha que ele é bom. E sabe, tipo, ele conseguia ver todos os erros, via que o garoto não tinha ritmo, que ele não tinha o menor talento pra fazer verso, mas ele achava que ele era melhor do que todo mundo. E aí ele falou, será que eu também não sou o mesmo caso? Porque se eu tô achando que eu escrevo bem, e ele tá achando que eu escrevo bem, alguém está meio torto neste caminho, né? E aquela. Então ela vai mencionando a fragilidade de pessoas grandes que a gente considera, sei lá, como escritores fantásticos, ou que tinham. Não gosto de usar a palavra talento, mas. Que conseguia compor as coisas que eles faziam, seja escrever, seja compor, seja o que for, de forma coerente, de forma que a gente julgue que tem qualidade, né? Então é legal que no meio dessas frustrações todas você fala, mano, se essa pessoa tem frustração, então eu também tenho. Tá tudo bem, eu consigo pensar em escrever, consigo lidar com as coisas. Então foi um livro assim que, tipo, era o livro que eu precisava ler naquela hora. Eu tava num momento muito, muito perdido. Aí a louca da casa olhou pra mim, eu olhei pra louca da casa, e ela falou, miga, mergulha. Aí eu mergulhei, descobri que o Tolstói é um babaca, com várias coisas boas, assim, sabe, gente? Eu achei fantástico. Essa coisa de colocar essas pessoas famosas, né, que deram contribuições significativas pra humanidade naquele pedestal lá de gênio, ou de intocável, ou de imortal da Academia Brasileira de Letras. Isso é um pouco complicado, porque eram seres humanos, tinham problemas, cometeram seus erros e tal, mas a gente esquece porque a pessoa tem uma obra ali que a gente julga que tem qualidade. Essa coisa de humanizar essas pessoas, assim, acaba sendo bacana, porque a gente se vê como eles, fala, pô, o cara tinha problema. Ah, o Fitzgerald tinha problema com o alcoolismo. Então, isso acaba aproximando eles da gente, porque a gente vê, a gente conhece gente que tinha alcoolismo e que não tá no pedestal. Mas por que a gente coloca o Fitzgerald no pedestal? Só por causa do grande Gatsby? Tá, a gente isenta as pessoas de suas falhas, né? Por conta mas não quer deixar que eu tenha que fechar os olhos pra esse problema que ele tinha, né? E é um problema grave, talvez até escapasse do controle dele, não tinha controle sobre aquilo. Acaba aproximando a gente da figura humana do escritor, ou dos grandes gênios, ou enfim, do pessoal que a gente tá sempre lembrando. E dá uma certa paz também. Dá, falou, opa, todo mundo tem problema, que bom, não sou só eu. Eu tenho esperança. Aquele negócio de autossabotagem, né, você tava comentando dos autores aí, às vezes você se autossabota demais, o outro talvez te passe a impressão de que ele tem uma autoestima muito elevada, né? E aí ele consegue passar por cima desse tipo de pensamento. Mas talvez não, talvez lá no interior dele ele tá se remoendo também com as mesmas dúvidas, com o mesmo tipo de pensamento que você ali. Ele tá se sabotando também e nem tem noção disso. Uma coisa que você comentou da forma como o autor escreve, eu me lembrei de uma outra, que é a Olivia Lang, autora do A Cidade Solitária. Ela também faz esse tipo de narrativa, assim, ela usa a biografia dela, que ela tá te contando ali, mas você não tem muita certeza se aquilo é real ou não, pra te contar um outro tema. O tema do livro dela é sobre a solidão na arte em geral, mas aquela solidão causada pela cidade grande, que é uma coisa aflitiva, assim, que a pessoa às vezes fica desconectada dos outros ali, por causa do tamanho da dimensão de uma megalópole. No caso lá do livro era Nova York. Aí ela pega alguns artistas lá que alguns são famosos, alguns eram populares, outros já eram marginais, e ela usa aquele tema da solidão para falar da biografia desses artistas, falar um pouco da obra deles e da vida deles. E intercalando com esses fatos aí, ela conta um pouco da biografia dela se descobrindo como uma pessoa solitária, dela sofrendo por causa da solidão, mas dela também encontrando apoio ao descobrir que aquelas pessoas famosas ali que ela admirava também passavam pelo mesmo problema e talvez até problemas maiores do que o dela, né? É difícil a gente relativizar também sofrimento, mas ao final do livro a impressão que dá é que, tipo, ela encontrou um pouco de paz interna por ter enxergado aquele outro aspecto ali dos artistas ali que ela passou a conhecer e admirar, e que viveram na mesma cidade que ela também. Me lembrou, assim, a temática. Essa parte que você falou desse pensamento de, eu escrevo bem, mas talvez eu não escrevo tão bem quanto ele, ou eu escrevo melhor que ele, por que ele faz sucesso ou não, esse tipo de pensamento que levou também à reflexão que você trouxe, eu não sei porquê, mas me lembrou do paralelo da questão que falam da síndrome do impostor, né? Daí também teve a história lá, acho que foi o Gaiman, que disse que tava numa festa, numa premiação, e ele tava se sentindo deslocado lá, porque tinha vários Oscar? Nomes. É no Oscar? Que ele encontra o Neil Armstrong, que pisou na Lua. Não sei, eu sei que ele tem um livro inteiro que ele fala sobre quando ele foi no Oscar e ele pisou no vestido de umas atrizes e tal, isso foi um momento muito constrangedor da vida dele, acho fantástico. não chegou a ser isso. Eu nem lembro se foi o Gaiman em específico nesse caso. Mas eu lembro que a história é assim, tipo, ele foi numa festa, numa premiação, enfim, numa confraternização ali, que tinha vários autores, várias pessoas importantes, famosas, e ele tava se sentindo deslocado ali. Poxa, eu fiz uns livros aí e tal, não sei o que. Eu tô aqui e tal. E nisso ele acaba topando com uma pessoa e na conversa vem, ele acaba desabafando isso, né? Falando, poxa, eu tô aqui, por exemplo, tal, fiz só um livro, não fiz nada, tudo não sei o que lá. Daí a pessoa pega e fala, mas eu também tô aqui e eu só pisei na Lua. Era o Neil Armstrong. Tipo, pegou e falou, não fiz nada, não fez diferença nenhuma pra humanidade, mas eles me levam num patamar diferente. E aí a outra pessoa, que eu acho que é o Neil Gaiman, não tenho certeza. Vamos criar a persona New Game agora. Exatamente. Pegou, sentiu mais aliviado, né? Porque pegou e falou, não sou só eu que estou com esse sentimento aqui, né? E se estamos aqui todos é por algum motivo, né? Todos que chamaram aqui foram importantes por algum motivo. Por mais que eu não ache que seja tão importante assim, às vezes é importante eu só que não estou me auto-sabotando ou estou com essa impressão errada, né? De que não, o que eu fiz não é algo tão bom assim, né? Os paralelos que você vai ligando. E uma coisa que eu acho legal também é o fato da gente sentir que a gente tem liberdade de traçar nosso próprio caminho, sabe? Assim, quando você vê uma diversidade de maneiras de escrever, uma diversidade de maneiras de ser escritor, ou de ser o que for, seja ator, seja músico, seja... sei lá, alguém que mexe no Excel, não sei. Mas você sente que, por exemplo, se eu vejo como fulano trabalha, e eu penso que, puta, fulano é muito bom, eu tenho que trabalhar que nem fulano. Isso eu sinto um pouco... É claro que isso a gente constrói a nossa própria experiência, né? Mas eu acho fantástico quando a gente consegue ter acesso a essas informações, a essas biografias, a essas reflexões, que sejam os devaneios pirados de escritores bons. E a gente consegue sentir que a gente pode trilhar nosso próprio caminho, e esses caminhos não são errados por serem diferentes, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu como escritora, eu descobri que eu não consigo trabalhar num formato tipo NaNoWriMo. NaNoWriMo não é pra mim. Eu não consigo escrever dessa forma. Assim, não me satisfaz e não me traz um resultado que eu esperaria ter nesse formato. E por muito tempo eu fiquei tipo, caraca, né, velho? Será que isso me torna uma pessoa falha como escritora? Será que o fato de eu não me encaixar num formato de trabalho que eu considero bom me torna alguém menos bom nisso, sabe? E eu acho que, tipo, lendo isso, a gente também consegue ter uma paz nesse sentido. Uhum. De você pensar, poxa, eu posso trilhar meu próprio caminho, eu não preciso ser o mesmo tipo de escritor que eu admiro. Eu posso tentar criar uma identidade própria, eu não preciso ser igual, eu não preciso copiar. Eu posso copiar pra inspiração. Se isso não me faz bem, eu não preciso forçar em ser, porque não são categorias que implicam sucesso, fracasso, um resultado bom, um resultado ruim, né? Então, eu acho que também é legal a gente, como alguém que produz, seja o que for, a gente sentir que a gente tem a liberdade de ter a nossa cara em cada coisa que a gente faz, né? Com certeza. Eu acho que outra coisa também muito importante é você estar sempre disposto a ter aquele pensamento de sempre ter algo a aprender a mais ou a melhorar, porque às vezes você também tem aquela impressão, você vê a pessoa assim e você conhece um pouco do trabalho dela e você fala, caramba, essa pessoa manja muito. E quando você vai ver e passa a conviver com ela, ver alguma coisa, você acaba vendo que o seu conhecimento é maior que o dela em um determinado ponto, só que ela também tem o conhecimento de alguma coisa que você ainda não tinha aprendido. Então vocês têm aquela questão do compartilhamento de conhecimento, que também é outra coisa muito boa, acaba evoluindo tanto você como pessoa, como profissional, quanto também acaba passando para outra pessoa também, e você nisso acaba vendo que todo mundo tá aqui no mesmo barco, tá aprendendo ainda, tem o que evoluir sempre. Por mais que você não seja boa num certo ramo daquilo, você pode se destacar com outra qualidade ali dentro do mesmo setor. Enfim, dá pra poder levar nesse ponto, né? Não dá pra você achar que você não serve pra aquilo apenas porque em um ponto específico você não se dá bem e as outras pessoas vão bem naquilo, a maioria das pessoas vão bem naquilo, só que às vezes bem naquilo que você é diferente, você vai conseguir o destaque que você quer, né? Sim, sim, sim. Muito bacana isso aí. É tipo eu que deveria ser o host e estar puxando o papo desse programa, estou mais ouvindo vocês acrescentarem conteúdo. É que a gente não fica quieto. Mas é bom, é que eu posso não me destacar na apresentação do programa hosteando, mas eu vou me destacar na edição. Pode sobrar pra mim, o trabalho da edição é outro ramo aí pra brincar. Trabalhos importantes e invisíveis. E fica top, porque a gente termina a gravação, acho que eu não fui tão bem. Aí quando saiu o episódio, eu falei, não, mandamos bem demais no episódio. Vai ver, foi a tesourinha lá na edição que deixou o papo. Se chama chininho. Maquiagem, é, né? Então, senhores, vamos para a última indicação, talvez, desse programa, para não fazer um programa mais longo, ou se eu me empolgar, vai acabar sendo um programa longo não intencional. Mas o universo que eu visitei é um universo de literatura nacional, criado pelo senhor André Zanck Cordenonce, que é o universo do Le Chevalier. Talvez eu acabe fazendo uma roubadinha aqui, porque este universo contém duas obras publicados no momento, um HQ e um livro. Como um HQ é um produto menos profundo, vamos dizer assim, não que ele não esteja, não seja profundo no material em si, mas que ele é mais rápido de eu fazer a indicação, então Eu acho que eu vou usar esse espaço para indicar os dois logo, já que eu vou falar sobre esse universo como um todo. O livro se chama Le Chevalier e a Exposição Universal, e a HQ se chama Arquivos Secretos, volume 1. Por enquanto só tem o volume 1 mesmo. Volume 2 ainda não foi publicado, mas é uma coisa que provavelmente virá. Mas eu estou enrolando e não falei pouco sobre o que é Le Chevalier e esse universo todo. A história de Le Chevalier se passa em um universo como o nosso, em uma linha de tempo totalmente diferente e steampunk. No período vitoriano, alguns acontecimentos da história naquele universo aconteceram de forma diferente e é desenvolvido a indústria e a coisa mais cedo e muito ligado ao vapor, essa coisa toda que é típica do steampunk, e temos um agente secreto do governo francês, tão secreto que a sua identidade não é tão conhecida nem por nós, os leitores ali. Ele é apenas conhecido como Le Chevalier. No livro, a Exposição Universal, vai acontecer a primeira Exposição Universal na França, coisa que aconteceu também na nossa realidade, só que não necessariamente da mesma forma. Enquanto os governos se preparam para expor suas invenções e trazer seus inventores para si, se vangloriar um pouco, e para o governo francês de Napoleão IV se gabar que a França ainda é um império com muito a mostrar para o mundo, coisas acontecem por debaixo do pano. Um dos espiões da França é morto de forma brutal, ninguém sabe por enquanto por quem ou como, e cabe a Le Chevalier e seu assistente, o persa, fazer essa investigação antes que algo de pior estrague a Exposição Universal e estrague a imagem da França para o mundo. Basicamente, a linha guia da história do livro é essa. E a gente vai ter esse espião francês investigando em Paris, em uma Paris assim, misturada com steampunk, com lanças a vapor, com criaturas metálicas, porque os animais praticamente foram substituídos, os animais domésticos, né? As pessoas, todo mundo tem o seu próprio robozinho, a sua criatura. Então esse universo é todo assim, cheio de tecnologia presente, mesmo que esconda a pobreza daquela Paris, aquela sujeira toda de uma cidade desenvolvida no século XIX, ali num canto. Digo, opa, Paris é a cidade de luz, Paris tem isso de bonito, mas você vê que as Paris das catacumbas, dos esgotos a céu aberto aqui, dessa tentativa do governo de esconder o lado feio da cidade para que a exposição aconteça impecável. E a gente tem essa investigação, é um livro que trata de investigação, no fim das contas, né? A gente tem a espionagem, investigação, um charme francês steampunk, e esse universo mistura ao mesmo tempo a história da forma que a gente conhece com a história especulativa. O que aconteceria nesse tempo se tivesse a presença desses novos elementos, que são a indústria a vapor mais desenvolvida, novos maquinários e tal, né? E a gente vai ter essa investigação, já que todos os países do mundo estão aqui. Será que algum desses países praticamente está envolvido nesse crime que matou nosso espião? Ele estava investigando aqui, tudo leva a crer que um conde da Prússia esteja envolvido, mas eu não tenho provas, então ele vai começar a investigar e a gente vai ter um livro de investigação e espionagem com essas características que eu citei. Então ele é mais do que, tipo, não dá pra definir como ele é um livro steampunk. Quem definir como um livro steampunk está sendo muito raso na definição. Porque ele é um livro de investigação, ele é um thriller de ação e aventura e tudo mais, com elementos do steampunk, como elementos do seu cenário só. Tipo, o steampunk não define o livro. Então é um livro repleto de ação, você vai ver o nosso espião viajando pela cidade, conhecendo outros problemas, tendo que lidar com burocracia, para que ele trabalha para uma agência do governo, tendo que lidar com uma misteriosa garota chamada Juliette, que aparece, e essa menina é uma ladrazinha que acaba se tornando útil, e ao mesmo tempo o mistério dela envolve a trama principal e a gente só vai descobrindo depois. Ele vai se envolver com espiões de outros países, a gente vai ver, o espião inglês é uma coisa meio Robin Hood, ele ainda é meio assim, ele é meio sombrio, mas ele é meio heróico, quase cabe-espada. Vai ter a espiã russa, a gente vai conhecendo outros elementos e vendo que este universo tem um charme especial, assim. E eu acabei me enrolando todo quando eu tava falando dos elementos históricos, é que eu acho muito interessante este uso do histórico, para que a gente veja ao mesmo tempo o histórico e o fantástico, para a gente ver o que é igual, o que mudou naquela realidade. A gente vê as citações a publicações da época, romances que saíram na mesma época, elementos dos romances que foram trazidos para essa realidade criada por AZ Cordenonze. A gente vê, de certa forma, citar, vamos dar um exemplo aqui, ó, citar a Mary Shelley como pessoa e citar o Frankenstein como participação real da coisa, não como uma obra só lançada pela autora. Eu só estou dando um exemplo para que seja entendido que existem alguns elementos e é bom a gente ir pescando, quem conhece vai ter o prazer de reconhecer aquelas obras presentes no livro, e eu estou só usando esse exemplo para que fosse assimilado e não é um spoiler. Pode ir ler tranquilo que eu não vou dar spoiler do livro. Acho aqui. Bacana nesse desse estilo de livro, nesse com essa pegada steampunk mesmo, essa forma como eles conseguem reimaginar o mundo, recriar a história ali, que a gente tem uma noção de como foi, mas enriquecendo ela com outros elementos, essa pegada ali no fantástico ali, ou numa tecnologia que caminhou por um outro caminho. E isso acaba sendo bem interessante, assim, te dá um outro ponto de vista do mundo em que você vive, da história da qual que você faz parte. É bem interessante isso aí. Me lembrou um pouco essa coisa de espionagem, de investigação, assim, eu fiquei com 007 na cabeça aqui o tempo inteiro enquanto você falava do Le Chevalier, mas eu imagino que seja um pouquinho diferente, né, uma coisa mais naquela coisa de a Liga Extraordinária, assim, eu não sei porque eu fiquei com 007 na minha cabeça aqui, 112, né. É que tem codinome. É. Mas se você parar pra pensar um pouco, Erechua, você não tá muito errado, não, assim, tem uma influência dessa coisa do espião 007, assim, eu vou à minha agência e ela vai me oferecer apetrechos, eu vou ser o espião secreto aqui, meu codinome aqui, que ninguém vai saber a minha identidade e tudo mais. Tem esse clima, assim, e também tem esse clima Liga Extraordinária que você falou, principalmente por ser uma coisa no período passado, um clima meio vitoriano, né, já que se passa nesse período da Rainha Vitória e tudo mais. Não tá errado, não. Se ele tá certo ao falar disso, assim, essa sua afirmação. Eu adoro essas coisas que criam os futuros alternativos, ou no caso passados, mas criam pontos de ruptura diferentes, né? Eu acho muito legal. Eu acho uma experiência muito boa esses ICs. Eu também gosto muito, ainda mais quando, mesmo numa história mais aventuresca, meio mais leve, assim, que a pessoa vai ler um romance descompromissado, o autor tem um trabalho de fazer uma pesquisa aprofundada para ele poder brincar com a realidade sem só invencionices. Eu posso trazer fato que a pessoa depois vai pesquisar e ver, olha, eles aconteceram dessa forma, eu me aprofundei nisso porque eu queria que você entendesse que a mudança, qual foi a ruptura que eu fiz entre a realidade aqui e essa realidade fantástica que eu trouxe. E isso é sempre interessante. Você tem maior trabalhão pra uma linha, né? Você quer colocar um objeto em cima da mesa do cara. Não, pera, mas que objeto seria esse? 50 horas de trabalho depois. Ok, eu vou colocar isso. É muito bom. Sim, sim. E quando você traz essas coisas, esse maquinário principalmente, se você não tiver uma pesquisa, vai ficar uma invencionista tão difícil de alguns leitores se aproximarem da coisa, que eles vão achar só loucura sua. Você vai dizer, pô, o cara tá inventando um monte de coisa aqui. Ah, não, essa máquina até que faz sentido, apesar de que ela é exótica. Eu acho genial quando você sente essa sacada, né? Você fala, puta, nossa, cara, isso foi uma ideia muito boa. Eu acho muito legal quando a gente lê e a gente é surpreendido pelas ideias de possibilidades que são propostas. Isso é muito bom. E o livro, ele é leve, ele é uma aventura divertida aí, que você vai, apesar desse clima de espionagem e tudo mais, ele não é uma coisa muito pesada. Apesar de ele trazer a sujeira daquela realidade da época, assim, mostrar aquela Paris suja, dizer que o período tinha essa coisa meio imunda, assim, a gente tá no tempo, a gente tá na Paris, Cidade Luz, a gente, oh meu Deus, a gente é limpo, não, né? A gente é, exemplo pro mundo, só essa coisa toda, mas mostra que a realidade pro povo parisiense, não é, o cidadão comum vive nessa sujeira, tem essa coisa, tem subempregos, tem isso aqui, e ele traz essas coisas assim, umas reflexões dentro do cipano, mas não deixa a história pesada, a história continua leve e aventuresca, você vai ver essa diversão no fim das contas. Eu gosto como ele trabalha isso. E o texto, ele é muito bacana, ele é fluido, não te faz ficar preso, mesmo em terminologias, às vezes um linguajar mais passado, ele não faz você prender. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Isso aqui é muito antigo para mim, você não fica preso nisso. O livro vai te levando e ele é rápido. E você vai acabar e querendo mais, assim, oxe, já acabou? Você vai querer outra história? Quando o livro terminar, você abre a HQ, que aí tem a HQ pra ler. Você falou que ia comentar dela também, rapidamente. Ah, sim, sim. A HQ, ela traz duas histórias, a HQ Arquivos Secretos, ela traz os, Deixa eu me lembrar. Exatidão. Os títulos das histórias. Das aventuras. Eu tô pesquisando em qual exposição universal que anunciaram a geladeira. Eu sei que foi numa dessas. Gente, fantástica. Ou não é uma geladeira, ou um protótipo de geladeira, alguma coisa assim, é numa dessas exposições. Sim, aí. Acho sim, que chega a citar em Cosmos. Eu ia dizer, Maricho, mas o livro tem a geladeira, viu? Ah, quero ler por causa da geladeira. O pessoal acha que a geladeira visionário, é um eletrodoméstico moderno, de, sei lá, de 20 anos atrás. Não, a primeira exposição é de 1850. 150 para 2000, 165 anos já. Olha pra você ver, que é eletrodoméstico antigo. Praticamente ontem. Uhum. É. Aí você já achou mais um elemento que você vai parar, você vai pensar, olha, geladeira aqui, eu vi isso. É porque você citou a exposição, eu tô com ela na cabeça, eu lembrei de Cosmos, o Cosmos lá do Neil deGrasse, tem uma parte lá em que falam de um descobridor, de um inventor, e uhum. Se passa nessa época também da vitoriano, período vitoriano, enfim, século XIX ali. E aí, eu lembro que tem o pessoal tomando, acho que limonada gelada, e aquilo era revolucionário, porque não existia tomar limonada gelada numa época quente e tal. Eu lembro, a geladeira dessa época foi apresentada lá numa dessas exposições aí. Foi exatamente nessa aí que o livro se passa. Mas as HQs aqui, a HQ que eu tava falando, as duas histórias são A Besta de Notre Dame e Contra o Dínamo Rubro. A Besta de Notre Dame aí, a gente tem novamente um acontecimento na cidade que o nosso cavaleiro, o Chevalier, e junto com o Peça vão acabar se envolvendo e tendo que investigar que misteriosa criatura é essa que matou uma das espiãs do Biro, e o Le Chevalier vai se envolver não só na investigação da morte da espiã, da cigana, essa espiã no caso, como vai investigar o que ela estava investigando, né? Dar continuidade à investigação dela. E esse conto em si, essa aventura desta HQ, é uma reimaginação, de certa forma, do Corcunda de Notre Dame. A gente tem a cigana aí, que era a espiã que foi morta aqui, no caso, pela besta de Notre Dame. A gente vai ter uma coisa envolvendo a catedral de Notre Dame e tudo mais, neste caso de investigação policial aí. E a história seguinte, a gente vai ter novamente essa brincadeira com figuras históricas no Dínamo Escarlate. A gente vai ter o sumiço do Tesla, e a gente vai ver uma galera meio sombria, tipo uma união de vilões, como se fosse uma liga de vilões aí, de vários países, pra sei lá, dominação mundial, coisa normal de vilão. Mas a gente vai ver qual é a ligação desse sumiço do Tesla na França com os acontecimentos. E a gente vai ter o Thomas Edison, se eu não me engano. Deixa eu ver se é ele mesmo, eu tô viajando. Pode ser, ele é contemporâneo. Sim, sim, a gente vai ver assim. Mas ele tem que aparecer como alguém babaca, gente, senão decepção. Eu não posso dar spoiler demais também, não. Ah, mas é verdade, ele tá presente na história, sim. Mas o spoiler que eu posso dar, ele aparece como alguém babaca, sim. Ai, obrigada. Eu me senti contemplada neste futuro alternativo. Mas são duas histórias de investigação também, um pouco mais rápidas, já que se trata de um HQ, mas ela tem uma arte que lembra um pouco aquela arte do Mike Mignola, do coisa Hellboy? Assim, meio do Hellboy. Uhum, eu acho a arte do Fred Rubin, de certa forma, um pouco parecida, assim, estilizada. E ela ela cai muito bem com essa coisa steampunk e o clima soturno e sombrio de umas investigações, assim. E são histórias rápidas, que se concluem, deixam abertos pontas para que o autor possa trabalhar isso em outras HQs ou em outros livros. Mas as histórias são fechadinhas e o cara não vai ficar dependente de, ah, meu Deus, vou esperar a segunda edição para que eu possa entender a história. Não, são duas aventuras com início, meio e fim que vão instigar você até a querer mais. Mas você não é obrigado a ter mais para você se divertir e entender aquele conteúdo ali. Negócio de investigaçãozinha assim, eu gosto, eu sou muito fácil. Quando você junta HQ com livro, você já tá criando um universo steampunk ali, totalmente original, de um autor nacional. É bacana ver esse tipo de construção também, né? E já é uma expansão também. HQ já é uma expansão do universo, você vê um pouco mais daquilo ali. E como é volume 1, e pode ter volume 2, isso aí pode se tornar algo bem, bem, bem maior, bem mais elaborado, mais cheio de detalhes, assim, né? Uhum. É bacana você adentrar nesse tipo de obra aqui. Não tem fim, porque dá pra expandir pra vários sentidos, contar outros tipos de histórias em outras nações, por aí vai. Legal mesmo. Pode conferir tanto um quanto o outro, vai depender do que tiver mais acessível a você e ver como é gostosa essa narrativa do Codenonce e como é divertido esse universo fantástico criado por ele. Essa experiência cavalheiresca. É muito bacana ver os droids, que são os animais, sim, ver aquela coisa, o comportamento deles junto aos seus donos, ver como eles têm essa ligação, ver as invenções, as regras criadas, assim, por que os robôs seguem até essa altura? Será que eles podem ser ainda inteligentes se eu quis criar um autônomo de tal altura? Ah, eu vou explicar por que ele não funciona se ele foi feito dessa maneira. Toda essa técnica, essa coisa que por trás do universo também enriquece a coisa toda e a ligação entre os personagens, porque o Chevalier é um James Bondzão, né? Só que essa mais aquela coisa meio francês mesmo. Ele é um cavaleiro com a sua espadinha bengala, ou a sua espadinha sempre seu sabre, aquela coisa de espadachim francês, aquela coisa meio mosqueteiro, né? Ah, eu sou assim, mas ele também ele é um cientista, ele não é só um homem de armas, um homem de combate, ele gosta de estudar os mecanismos, ele faz algumas próprias coisas para ele usar, algumas tractanas lá, umas bugigangas, ele mesmo elabora para que ele possa usar o persa, o companheiro fiel dele, já é aquele alívio cômico da trama, né? Porque o glutão tá sempre reclamando da comida, ele tá querendo comer. Ah, não, a gente vai sair tão cedo sem tomar café? O de jejum, você sabe que é a refeição mais importante do dia? Não, faça isso comigo. Aí ele sai. Ele é um rapaz baixo e rotundo, né? Mais corpulento, os outros ficam falando disso com ele, já se ele ri. É um hobbit. Ele tá, eu acho que ele tá uma mistura de hobbit com um anão desse jeito, pelo temperamento dele. Ele é bastante orgulhoso e ele fica nessa aí reclamando da falta de alimentação. Aí, e o Chevalier sempre arrastando ele pra próxima pista e indo, e ele: ah, mas a gente nem almoçou, vamos perder o jantar também? Ah, não acredito nisso. Vida ingrata. Me lembrou da outra dupla famosa aí da literatura, o Don Quixote e o Sancho Panza. É, parece uma aventura que mistura ele com Sherlock, com 007, com uma vibe super isso, né? Sim, sim. Tem um... Só que no caso do Sancho Panza, ele quer a consciência, lógico. Esse não tanto, é mais o alívio cômico ali. Mas é isso, os personagens, eles têm essas características próprias, mesmo que mantenham seus segredos e não vão ser aprofundados pra caramba, eles vão ter características que distinguem um do outro, eles não são iguais. Tem personalidade. A espiã russa, ela vai ser mais daquele tipo, ela é russa, é forte, ela vai beber, ela quer saber de mostrar serviço pra pátria, mas ela é aquela mulher, ainda que seja uma espiã atraente e tudo mais, mas ela é uma mulher que ela não depende do homem pra fazer nada. Ela vai lá e atira com sua própria arma, luta corpo a corpo e bebe umas vodkas, porque russo que é russo tem que beber umas vodkas. E a gente tem a Juliette, que é a menina que eu falei lá, que aparece no meio do livro. E a princípio, o mistério dela tem a ver com o mistério da trama, de certa forma. Só que ela faz aquele papel da punguistinha de rua, aquela menina na rua que vai conquistando o herói, o herói vai deixando ela entrar, ela vai fazendo parte da equipe, de certa forma. Ela é bastante inteligente também, ela é inventiva, ela tem a sua própria invenção lá, que deixa o personagem espantado. Eu digo: ô, criança, você roubou isso aonde? Ela não roubei em lugar nenhum, eu inventei, isso aqui é meu. Ah, e por que seu droid é diferente, não tem consciência? Ela diz: não, isso aqui não é um droid, é um autômato sem consciência, é uma invenção que eu fiz aqui que funciona muito bem. Os caras ficam espantados com a inteligência da guria, e a guria é aquele personagem que você sabe que na hora que o cara mais precisar, a guria vai aparecer pra trazer informação e salvar o dia. Fantástico. Mas é isso, ele criou uma obra muito gostosa, um universo muito bacana de você querer passar um tempo despretensiosamente, ler essas páginas, acaba e você diz assim: ah, é, se tivesse mais, eu ia consumir mais aqui agora. Mas eu acho que quando vier, eu aproveito. É uma aventura que não te toma muito tempo, o livro não é muito longo. Mais cativa. Uhum. São menos de 200 páginas no total. Então, tipo, é um livro que vai acabar indo muito rápido. Não apenas porque ele ser curto, mas por ele ser muito ágil e te cativar, assim. Você vai lendo, e quando percebe, acabou. Você gastou todo o livro de uma vez. Isso é terrível. Pra quem tá acostumado com trilogia, é imensa, né? Que não acaba nunca, e você tá lendo, enfim, é uma maravilha. Mas quando você pega um curtinho que é tão bom quanto que você queria que tivesse mais, aí é terrível. Dá aflição mesmo. Aí, como o autor é nacional e tá vivo, você marca ele no Twitter e fala, pô, cadê a continuação? Quer mais? É, eu tive o prazer de conhecê-lo na CCXP. Ai, que bom. Eu comprei o livro pela internet, mas quando eu fui pra CCXP, ele tava lá com o Fred, que é o ilustrador da HQ, eles estavam dividindo mesa, aí eu conheci os dois, pude ter um papo com eles aí, e já aproveitei pra adquirir outros trabalhos do autor. Ah, fantástico. Sim, sim. E ele é uma pessoa muito acessível e tranquilo mesmo. Se você quiser, pode ir falar com ele depois de terminar o livro e dizer, ah, eu quero outro, pode cobrar lá, que ele não vai se importar com isso, não. Mas é isso, gente. Eu recomendo a leitura de Le Chevalier e a Exposição Universal e Le Chevalier Arquivos Secretos, da AVEC Editora. Então, querido explorador e exploradora de universo, eu espero que você tenha gostado das nossas indicações e... Se você gostou deles ou quiser, tiver curioso por um pouco mais, todas as obras citadas vão estar um link aí para um Scooby, vão estar um link aí para, sei lá, um Goodreads, para você conferir outras opiniões sobre as obras, e também um link da Amazon, se possível, para que se você quiser comprar por o nosso link e colaborar com a gente também, revertendo esse linkzinho, essa compra em um trocado, para que a gente mantenha o podcast no ar e possa fazer algumas melhorias em equipamentos, essas coisinhas que é importante também. Mas se você quiser bater um papo sobre a obra aí, tirar suas dúvidas ou compartilhar sua experiência com elas, o senhor Airechu, como esse ouvinte pode fazer para entrar em contato conosco? É muito fácil, pessoal. É só você comentar na postagem através do Discos ou pelo plugin do Facebook. Você também pode mandar um e-mail pra gente no endereço contato@multiversox.com.br ou procurar a gente em nossas redes sociais. A gente tá em praticamente todas, mas usem o Twitter, que é a melhor delas, e enfim, Twitter é a melhor rede sempre. Apenas verdade. E eu gostaria também de agradecer mais uma vez a presença da Camila Lurico aqui e dar aquele espaço para que ela divulgue onde as pessoas acham, né? E onde podem conhecer os seus trabalhos, Camila. Ah, joia. Eu que agradeço, adoro bater um papo por aqui nesta linda nave. Todo mundo consegue me achar pelo Twitter também, melhor rede. Eu tô no @camiaetria. E também eu escrevo no Castelo de Cartas. Então lá também sempre tem alguma indicaçãozinha, algum continho novo e tudo mais. E também falar que eu acabei de lançar Desenredos no FIC. Foi super sucesso no Catarse. Obrigada pelo post, por tudo. Deu super certo. A gente tá muito feliz. E tá muito bonito. Tá muito legal. Então, dei uma conferida também. Tá muito top. E é de uma caminhoneira, né? Foi muito perspicaz da nossa parte. Finge que é de propósito, mas a protagonista é uma caminhoneira. Timing foi ótimo. Nossa, menino, a gente se perguntando, será que a caminhoneira está de greve? E é claro que ela estava de greve, né, gente? Tanto que a HQ existe. Ninguém perguntou, mas também gostei bastante do papo de hoje. Sabe quem mais estava aqui também? O Júlio. Que tal falar com ele também, coitado? Júlio, alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que não, gente. Estamos aí para poder comentar sobre as obras, arrumando um espaço aí na estante, também na agenda. Eu vou tentar encaixar alguma dessas leituras para poder ler e comentar com vocês depois. Estamos aí para conversar sempre. Então é isso, querido ouvinte. Nós ficamos por aqui nesta edição e até o próximo contato. Tchau, tchau. Oi, gente. Tchau, pessoal.